Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura, Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: João Paulo Gasque. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Sexta-feira, 29 de agosto de 2014. Destaques de hoje. Brasil tem 202,7 milhões de habitantes, segundo a estimativa do IBGE. PT quer tirar do ar vídeo falso em que Lula pede votos para Marina. Em evento com operários, a S diz que manterá reajuste real do mínimo. Poceiros teriam pago para alterar PEC sobre demarcações, diz Ministério Público Federal. Democracia é coisa do passado, diz o candidato Rui Costa Pimenta. PSDB faz oposição ao PT há muito tempo e não mudou de lado, diz Aécio. Dilma diz que a oposição quer cortar Ministério do Desenvolvimento Agrário. Jihadistas do Estado Islâmico executam mais de 160 soldados sírios em 24 horas. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Dia nublado com possibilidade de chuvisco a chuva fraca no sul do Espírito Santo, no Rio de Janeiro e na zona da Mata de Minas Gerais. Sol e chuva a qualquer hora no leste de Minas, na Grande Belo Horizonte. No centro-oeste de Minas Gerais, chove a partir da tarde. O sol aparece e não chove nas demais áreas. Região Norte. No Tocantins e em Roraima, o tempo fica firme e seco. Há previsão de chuva a qualquer hora do dia no Acre, no norte de Rondônia e no centro-oeste do Amazonas. Sol entre nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde nas demais áreas. Região Nordeste. Sol forte em toda a região. Há previsão de chuva rápida e isolada ao longo do dia no litoral sul da Bahia, no centro-norte do Maranhão e do Piauí e no centro-sul do Ceará. Há previsão de chuva a qualquer hora. No litoral entre Alagoas e Paraíba, chove pela manhã. Região Sul. O sol aparece entre muitas nuvens, mas não chove no leste do Paraná. O sol brilha forte e não há previsão de chuva para as demais áreas. Frio e risco de geada no Planalto e Serra Catarinense e no centro-sul do Rio Grande do Sul. Mar ainda fica agitado. E agora as previsões para a região centro-oeste. Sol forte e calor em toda a região. Instabilidades associadas à passagem de uma frente fria formam nuvens que provocam chuva a partir da tarde no centro de Goiás, no Distrito Federal e no centro-norte de Mato Grosso. Não chove nas demais áreas. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 3532 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Rir é bom rir, dá saúde e faz-se rir. E então, se for pela manhã, muito melhor. Tremenda Corte. Um programa que nos traz de segunda a sexta, durante 30 minutos, motivos e momentos de pura descontração e muita, muita gargalhada. Tremenda Corte. De segunda a sexta, às 8 da manhã, no Canal 1. Preparado? Então vem daí! GSL, Geração Sem Limites, às quartas das 6h30 às 7 da tarde no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Preocupado com a ascensão de Marina Silva do PSB na corrida presidencial, o PT convocou na tarde desta quinta-feira coletiva de imprensa para desmentir vídeo em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece pedindo voto para a ex-senadora. A gravação começou a circular na manhã de ontem. Tenho certeza de que ela é hoje a candidata mais preparada para ajudar a combater as desigualdades sociais, diz o petista. A legenda do vídeo, no entanto, revela a montagem feita com a gravação de Lula. Na transcrição da fala de Lula, a frase aparece completa: tenho certeza de que ela é hoje a candidata mais preparada para ajudar a combater as desigualdades sociais em Goiás. O petista havia gravado, na verdade, mensagem de apoio à candidata do PT ao Senado em Goiás, Marina Santana. O PT pediu ao Google para retirar do ar o vídeo que aparece com a logomarca da campanha de Marina Silva. Na entrevista, o presidente da legenda, Rui Falcão, evitou atribuir a autoria ao PSB. Eu, como tenho princípio de boa fé, não acuso ninguém. Acho que as pessoas são inocentes, até provem o contrário. É um princípio universal, nem sempre usado aqui no Brasil, disse Falcão. A investigação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal mostra que posseiros de Mato Grosso tentaram negociar o pagamento de propina a suposto responsável pela elaboração do relatório da PEC 215/00, que transfere do Executivo para o Congresso a responsabilidade pela demarcação das terras indígenas. Em um dos grampos da Polícia Federal, ao qual o Correio teve acesso, o Correio Brasiliense, o líder do grupo, Sebastião Ferreira Prado, conhecido como Tião, é flagrado levantando R$30 mil para pagar uma assessoria a um advogado que seria o responsável pelo relatório da PEC 215 na Câmara. Tem que pagar assessoria para ele colocar coisas do interesse nosso, diz Tião a um interlocutor. O pagamento está sendo apurado pela Procuradoria-Geral da República, segundo Wilson Rocha Assis, procurador em Mato Grosso. Sebastião foi preso no começo de agosto em Goiânia, sob acusação de furto, sequestro, cárcere privado e associação criminosa. Ele é suspeito de liderar um movimento de posseiros que teria invadido pelo menos 4 vezes a terra indígena Maraivatsedé, em Mato Grosso. No programa eleitoral desta quinta-feira, os três candidatos com maiores porcentagens de intenção de voto usaram imagens do primeiro debate eleitoral para compor a propaganda. O encontro dos candidatos ao Planalto ocorreu na última terça-feira. Marina Silva, do PSB, Aécio Neves, do PSDB e Dilma Rousseff, do PT, aproveitaram momentos e falas do debate e as intercalaram com comentários de narradores e outros apresentadores. O primeiro deles, Marina Silva, reforçou o discurso que tem usado repetidas vezes durante a campanha. Para ela, a solução do país não são as velhas e grandes estruturas, mas a nova postura, principalmente a do cidadão brasileiro. Mais uma vez, ela defendeu que, caso seja eleita, quer governar com o melhor e que não tem preconceito com quem é competente. Já o senador Aécio Neves abriu o programa reunido com jovens. Na roda de conversa, eles explicaram por que tiveram que deixar a escola antes de concluir o ensino médio. Aécio, então, fala de propostas na área de educação. Em seguida, o Tucano inclui as imagens do debate em que critica a propaganda eleitoral da presidente Dilma Rousseff. O sonho do brasileiro é morar na propaganda do PT, disse Aécio. Na sequência, ele se direcionou a Dilma e questionou se é possível hoje comprar as mesmas coisas que se comprava meses atrás, argumentando que o Brasil precisa iniciar um novo ciclo de mudanças. A candidata à reeleição Dilma Rousseff também apostou em trechos do debate mesclados com um apresentador que afirmou que a presidente mostrou o que já foi feito, o que tem sido feito e o que precisa ser corrigido. Nas imagens selecionadas, a presidente volta a falar do papel de chefe do executivo. Terá de fazer gestão, cuidar das áreas de saúde, educação, segurança, mas também olhar para as estradas, ferrovias, portos e aeroportos. Na segunda parte do programa, a petista falou direto aos telespectadores que apresentaria a partir daquele programa propostas para os próximos 4 anos de mandato. Ex-deputada federal e filha de Jânio Quadros, Dirce Tutu Quadros, morreu nesta quinta-feira aos 70 anos. Internada há alguns dias em clínica para clientes terminais nos Estados Unidos, ela lutava contra um enfisema pulmonar. Tutu Quadros era filha única de Jânio. Bióloga de formação, também teve uma carreira política. Foi deputada constituinte pelo PSC. Participou da fundação do PSDB e candidatou-se a deputada federal pelo PMDB em 1990, mas não foi eleita. O corpo de Tutu será cremado. Ela deixa os filhos Ana Paula, Ana Cláudia, Ana Laura, Jânio Quadros Neto e Michel e 3 netos. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voit Schumas. Meus caros ouvintes e leitores, não há dúvidas de que começa a esquentar o jogo político, principalmente da campanha pela presidência da República. Evidentemente que nas questões estaduais e regionais o pleito segue os enredos tradicionais, com sinais evidentes que, com raras exceções, governantes que buscam reeleição enfrentam muitas dificuldades, como de um cansaço ou fadiga dos eleitores pela sequência daqueles que não se afirmam pelos próprios méritos. No caso da presidência da República, há expectativa em razão do surgimento de uma candidatura coadjuvante alçada ao papel de personagem. Os primeiros movimentos e o primeiro debate em rede nacional refletem cenário exatamente resultante deste aspecto, da ação do imponderável, que surge e muda aquilo que teria um ritmo normal. Mas, exatamente por este aspecto é que é preciso analisar pesquisas e humores com mais cuidado. Ao eleitor, em razão do pleito ser apenas em 5 de outubro, o que se pede é prudência, cautela, calma. Não há razão de nossa parte, como eleitores, de assodamento ou comprometimento, principalmente daqueles que não têm uma convicção concreta do que querem, do que desejam e do que esperam do próximo presidente. Mesmo que seja a sequência de Dilma, da qual se espera evidente modificação de sua parte e de suas ações, com quase tudo o que aí está, inclusive. É preciso isso para que você não ignore o que está acontecendo com a sua vida e a do país, enquanto muitos só pensam naquilo. O governo está anunciando que o salário mínimo para o ano que vem será de R$ 788,00. Enquanto que os ministros do Supremo aprovaram pedido de reajuste de seus salários, que hoje estão em mais de 29 mil. Podem chegar aos 35.900. Antes de ter sua candidatura impedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, o ex-governador Arruda tentou envolver o ex-presidente Fernando Henrique e o ministro do STF Gilmar Mendes em suas manobras para voltar à política. Não colou, foi derrotado por 6-1 e agora o Ministério Público está pedindo que o TSE o retire definitivamente do cenário político. Portanto, meus caros ouvintes e leitores, não é pouco o que está acontecendo no país real, este que não é mostrado na propaganda eleitoral. Como, por exemplo, as barbaridades nos presídios com rebeliões e mortes. O verdadeiro genocídio nos hospitais, onde gente está morrendo por descaso ou por não ter dinheiro para pagar por um socorro que teria que receber, no mínimo, por dever de humanidade. Será que esta população, que hoje supera os 202 milhões de habitantes, vai permitir que a propaganda supere a realidade? Isto pode acontecer por sua conivência, aceitação ou omissão, inclusive. De Brasília, José Wojtchomas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com Beleza. Olá, ouvinte. Como está? Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui porque quero convidá-lo a juntar-se a mim nas noites de segunda a sexta, entre a meia-noite e as 3 da manhã, aqui no Canal 1. Vou trazer-lhe Hora Zero, um espaço que, acima de tudo, lhe quer fazer lembrar de que a vida tem sempre um ponto de partida, cada vez que são 0 horas. Aceita o convite? De segunda a sexta, da meia-noite às 3 da manhã, Hora Zero, comigo. E consigo também, aqui no Canal 1. As portas estão abertas. De par em par, claro. No Canal 1, trazemos-lhe diariamente um programa que tem como principal objetivo fazer-lhe companhia. Música, rubricas, novidades e a boa disposição de Carlos Bonaparte. De par em par, de segunda a sexta, das 11h30 às 13h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Os jihadistas do Estado Islâmico executaram em 24 horas mais de 160 soldados sírios no norte do país. E para conter os extremistas que avançam na Síria e no Iraque, a França propôs nesta quinta-feira uma ampla aliança internacional. Os soldados sírios foram executados na província de Raqqa, no norte da Síria, enquanto os jihadistas também prosseguiam com sua ofensiva contra um grupo de xiitas na localidade iraquiana de Amerli. Esta notícia chega no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, estuda possíveis ataques aéreos contra posições do Estado Islâmico na Síria e está cada vez mais perto de autorizar uma missão de ajuda para os xiitas encurralados. Seu colega francês, François Hollande, se somou nesta quinta-feira à crescente preocupação ante o avanço dos jihadistas extremistas no Iraque, principalmente depois da execução do jornalista americano James Foley. Dezenas de soldados sírios capturados quando fugiam para Eiraia, na província de Hama, após a tomada pelo Estado Islâmico de sua base aérea em Tabiga, foram executados pelos jihadistas na madrugada desta quinta-feira, relatou à AFP o diretor do Observatório Sírio de Direitos Humanos, OSDH, Hami Abdel Rahmani. Segundo ele, 1.400 soldados defendiam a base de Tabqa, conquistada no domingo pelo Estado Islâmico. Durante os combates, cerca de 200 soldados morreram, enquanto cerca de 700 conseguiram alcançar as áreas controladas pelo regime. Dos 500 restantes, além daqueles capturados e executados, alguns ainda lutam perto da base de Tabqa e outros estão escondidos, informou. Os Estados Unidos acusaram nesta quinta-feira o braço sírio da Al-Qaeda, a Frente Al-Nusra, de ser responsável pela captura de 43 capacetes azuis da ONU nas colinas de Golã, entre a Síria e Israel. O Departamento de Estado americano pediu em um comunicado a libertação imediata e incondicional dos membros da missão de paz da ONU na região. Os Estados Unidos condenam energicamente a detenção dos 43 soldados de Fiji e a violência dirigida contra a UNDOF, Força das Nações Unidas de Observação da Fronteira Bilateral, nas colinas de Golã, em ação de grupos armados, entre eles a Frente Al-Nusra, designada pelo Conselho de Segurança da ONU como um grupo terrorista. Reiteramos nosso pleno apoio à força da ONU em Golan para a preservação do cessar-fogo na região, além de nossa gratidão aos soldados pacificadores pela coragem com que exercem esta missão, disse a porta-voz do Departamento de Estado, Jennifer Psaki. As Nações Unidas confirmaram que um grupo armado capturou nesta quinta-feira 43 capacetes azuis no lado sírio das colinas de Golã. O número de vítimas fatais pela epidemia de ebola, que atinge a África Ocidental, superou os 1.500. Informou nesta quinta-feira a OMS, enquanto os ministros da Saúde da região realizavam em Acre uma reunião urgente sobre esta doença. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, até o dia 26 de agosto, 1.552 pessoas morreram das 3.069 que contraíram o ebola em quatro países da África Ocidental. A Libéria foi o país mais afetado, com um total de 1.378 casos registrados e 694 mortos. Na Guiné, onde a epidemia começou no início de 2014, foram registrados 648 casos, com 430 falecimentos. Em Serra Leoa, o balanço de 1.026 casos, com 422 mortos. E na Nigéria, 6 pessoas morreram dos 17 casos registrados. A OMS adverte que a epidemia avança de forma acelerada e teme que o vírus afete, a médio prazo, até 20 mil pessoas, mas espera deter o avanço da doença nos próximos 3 meses. Em entrevista concedida na Casa Branca nesta quinta-feira, o presidente americano Barack Obama sinalizou que não há planos de ataques militares imediatos dos Estados Unidos na Síria e admitiu que Washington ainda está desenvolvendo uma estratégia para lidar com o conflito nessa região. Não quero colocar o carro na frente dos bois. Ainda não temos uma estratégia, disse Obama à imprensa, explicando que os Estados Unidos não têm de escolher entre o presidente sírio, Bashar al-Assad, e os combatentes do Estado Islâmico. Na entrevista, Obama disse que enviará o secretário de Estado americano John Kerry ao Oriente Médio para conseguir o apoio dos países da região contra os jihadistas do Estado Islâmico. Fico satisfeito de que os países da região, com os quais nem sempre estamos de acordo em muitas coisas, tenham reconhecido até agora a prioridade da ameaça que o Estado Islâmico apresenta para todos eles. E pedi ao secretário Kerry que viaje para a região para continuar construindo a coalizão de que necessitamos para enfrentar esta ameaça, completou Obama. A Ucrânia e as potências ocidentais acusaram nesta quinta-feira as tropas russas de estarem ativamente envolvidas no conflito separatista que assola o leste ucraniano, aumentando os temores de um confronto militar direto entre Kiev e seu antigo guia soviético. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu em caráter de emergência para discutir a crise, enquanto os líderes europeus pediram que Moscou mude de estratégia para não sofrer consequências muito graves. A chanceler alemã Angela Merkel indicou que uma reunião de cúpula discutirá no próximo sábado a imposição de novas sanções à Rússia. A embaixadora americana na ONU, Samantha Power, declarou nesta quinta-feira no Conselho de Segurança que a Rússia deve parar de mentir e de alimentar a crescente instabilidade no leste da Ucrânia. Power leu uma extensa lista de indícios que provariam o envolvimento direto das forças russas ao lado dos separatistas pró-russos, afirmando que, frente a esta ameaça, não agir pode custar caro demais. O presidente ucraniano Petro Poroshenko descreveu a situação como extremamente difícil, mas preferiu evitar o pânico, ao mesmo tempo em que o governo anunciou que o serviço militar obrigatório será retomado no outono. Jornal Brasil Notícias. Faremos agora mais um intervalo e estaremos de volta dentro de instantes. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo, o de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61 3532 6993. Óleo de Argan Saúde com Beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. A Bíblia é mais do que um livro. Contém vários outros livros, cada um com a sua função. É o guia do cristianismo e não só. Mais de um ponto de vista informativo e de entendimento do que incentivo à crença religiosa. O Canal 1 convida-o a conhecer um dos livros sagrados da humanidade. A Bíblia. O som do livro. Produto Rádio Transmundial de Portugal, que vai ao ar às sextas, às 20h30, aqui no Canal 1. É aquele incentivo para não baixar os braços. Aquela determinação e luta contra a desigualdade que ainda existe. Não é um programa feminista, mas sim, é um programa para elas, para nós, para todas as mulheres do mundo. Mulheres de Esperança, um programa da Rádio Transmundial de Portugal, com transmissão no Canal 1. Mulheres de Esperança, às sextas-feiras, às 20h50, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. O jornalista paulista Rui Costa Pimenta afirmou nesta quinta-feira que a luta do Partido da Causa Operária é mostrar que o modelo democrático é coisa do passado. Terceiro a ser ouvido em uma série de entrevistas feitas pela rádio CBN, o presidenciável também defendeu um polêmico modelo de governo que visa armar as pessoas e criar milícias populares para combater o crime no país. O candidato que disputa o cargo de presidente da República pela quarta vez afirmou que o povo não sabe o que é o Brasil. Questionado se sua visão política subestima a capacidade do povo de escolher em quem votar, ele afirmou que o grande problema dos eleitores é que ele só tem um conhecimento parcial sobre os candidatos. Cada um vota de acordo com as informações que tem. Rui Pimenta afirmou que a maioria da população desconhece que os candidatos que aparecem mais em debates não são os únicos. Eu mesmo sou candidato pela quarta vez. E quando eu abordo as pessoas na rua, tem gente que não sabe disso, reclamou o presidenciável, que também tem 0% nas intenções de voto, de acordo com a pesquisa do Ibope, divulgada na terça-feira passada. O modelo de democracia, segundo o candidato, é coisa do passado. Como sistema, a atual democracia impulsionada pela burguesia é uma coisa totalmente falida, explicou o candidato. Candidato do PSDB à presidência da República, senador Aécio Neves, criticou a candidata Marina Silva do PSB ao afirmar que governar o Brasil não é para amadores e avaliou que ainda não é possível conhecer as propostas da ex-ministra do Meio Ambiente. O Tucano inaugurou na manhã de ontem, em São Paulo, o portal de internet Vamos Agir, destinado à mobilização de voluntários que apoiam a candidatura dele. À tarde, participou de sabatina no Grupo Estado e voltou a alfinetar Marina, citando que a chapa encabeçada por ele está muito mais preparada para assumir o país e mudar o quadro criado pela atual administração. afirmou ainda que o PSDB faz oposição ao PT há muito tempo e nunca mudou de lado. Questionado sobre uma declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, de que ele gostaria de ter a participação de Marina Silva em um eventual governo tucano, Aécio afirmou que não pretende buscar referências em outros grupos políticos. Até por respeito a uma candidata que disputa as eleições, não vou convocá-la para meu governo. O que Fernando Henrique quis dizer é que acreditamos muito na nossa vitória e que temos um projeto para o Brasil. Não vamos buscar emprestadas a referência de outros grupos políticos. Pela segunda vez, o Palácio do Planalto vetou integralmente um projeto de lei que estabelece regras para a criação de municípios. A decisão da presidente Dilma Rousseff, publicada no Diário Oficial da União de ontem, com relação ao texto enviado pelo próprio governo para ser analisado no lugar do projeto anterior, deixou parlamentares e ativistas envolvidos com a causa perplexos e abriu uma crise com o legislativo. O governo alega que acatou a manifestação do Ministério da Fazenda de que haverá aumento de gastos. Os defensores da proposta, no entanto, rejeitam o argumento e acreditam que a presidente vetou para agradar os prefeitos endividados que perderiam recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Segundo dados da União Brasileira em defesa da criação de novos municípios, o primeiro projeto vetado no ano passado permitia o surgimento de 188 cidades, enquanto o atual, aprovado pelo Senado no início deste mês, é mais rígido, amplia a exigência de número de habitantes e inviabiliza a cerca de 30% do número inicial. O deputado Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, relator do último projeto na Câmara, entendeu o veto como uma sinalização da presidente contra os distritos distantes da sede. Não é problema de verba. É um desrespeito vetar a proposta que ela própria nos fez acatar. Cada vírgula tinha sido discutida com o governo, disse. Um suspeito morreu e outro ficou ferido durante uma tentativa de assalto a passageiros em um ônibus no início da tarde de ontem em São Paulo. De acordo com informações da Polícia Militar, eles portavam armas de brinquedo na hora do roubo, quando um policial militar de folga que estava no veículo reagiu. A dupla recolhia os pertences dos passageiros e o PM sacou a arma e atirou. Um deles morreu na hora e o outro foi levado para o hospital com um tiro no braço e já recebeu alta. Esse foi o terceiro caso do mês em que policiais de folga reagiram a assaltos na cidade. Termina aqui o Seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira. E Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Direção geral Edelson Moura. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até segunda-feira. E obrigada por sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.